durante a Copa que no início foi submodulado? Poderia confirmar novamente? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, o nível 340. Decola da pista 10 com curva à direita. Saída da Leda Bridge, onde intercepta o Pesuru 16 e após segue a rota do plano. O controle opera em 1208, aciona 5557, Coteja. Agora sim, autorizado 340 para São Paulo, decola da 10, curva direita, da Leda Bridge, intercepta a Pesuru 16. Controle 1208, transponda 5557 na posição 19, São 3805. 3205, correto, contestamento, quando pronto, chama pushback e acionamento no 111. Que mandamos, 3805. Salve, Salvador, muito boa tarde, gol 1924, sem informação, Oscar. Pede desculpa ao colega por ter sobremodulado. 1924, Maceió, está autorizado 350 via Prewisky 58. Decola 10, curva esquerda, saída Pucacazu. Controle, opera 1208. Aciona 5554, proteja. Autorizado conforme o Marcelo, NLA 350, Peru, Whisky 58 é o destino, decolta 10, primeira curva esquerda, Fuca, Aracaju, 5554, código transponder, controle de saída 128, decima 19, gol 1924. Apenas para confirmar o controle, 1208. 208, correto, gol 1924. 924, quando pronto, seu posicionamento no 10. Quando pronto, gol 1924, obrigado. Esquilo Zulu, ingresso na final do 7, a partir final de 2 milhas. 7, a passar na final de 2 milhas. Uniforme, vai que uniforme, chama Recife, 288. Tente chamar a 1288, uma boa tarde, uniforme. Oscar, decolar 1238, controle 120, decima 8, bom voo. Obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, 06, decolar 1238, controle 120, decima 8, bom voo. 08, Salvador, boa noite, 06. Final de 2 milhas, vamos à frente, o esquilo Zulu. Sente o esquilo Zulu, livre posicional no 7, ventou no 90 graus com 119, altímetro no 0 no 5. 1901-119-10-105, ajuste, Zulu. São Paulo, na decola da 10 direita, Delo e da Brigue, rota do plano, Papa Zulu no meia, controle opera 1298-5576, no 333. A sequência do controle 1208, e confirme apenas o nível. 360-208 com controle. Correto, quando pronto, chamei pro CBEC e acionamento, confirma o gate? Tá no 03. Certo. O Salvador, tá 3805, posição 11, pro pushback acionamento. Livre, chame táxi. Chamar para o táxi, tá 3805. Tá, 3805. Siga. Gente, o senhor Birita poderia coordenar um operador de Singa aqui na posição 11? Queremos coordenar. Obrigado, senhor. Meio voo da Aracaju, tráfego 12 horas, 15 milhas, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira. Está passando o nível 110 para o 250, fazendo a saída Pucca, Jamas e Barra. 36, boa noite, 06, voa direto da Aracaju. Foi coordenado com a Infraero. Obrigado. Paulo Salvador, passarei do 2262. Tá Bacharel 2262, conquista 200, copia? Tá ciente da informação, Oscar? Negativa, ciente da Oscar. Autorizado, conquista 200, conforme a rota do plano. Decola 120 com curva à direita, saída Arboelefa após direto conquista. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5570, cotejo. Autorizado, vitória da conquista 200, via rota do plano. Decola 120, direita Arboelefa, DCT, 102. 120, controle, 5570, e transporte. Correto, quando pronto, seu posicionamento, confirmando a posição no PAS 3. Gente, é um PAS aqui de carga, né? Copiado. Gente, informe, livrando a zona de controle. Este é o controle Salvador, desça para 8000, ajustado no 096 na chegada à mão. 8000, no 096 na chegada à mão, acelera 6390. Controle, gol no 806. Prossiga. Um apito muito forte nessa frequência, seria outro, hein? Por enquanto não. Meu Bravo Oscar, chame Recife 1288. Oscar. Com 806, nível 210 autorizado. 210 autorizado, com 906. Ano 320, livre LS. Livre, Palmaré estabilizado, 320. 3218, ciente da. Confirmando, ciente da Oscar? Ok, está autorizado Fortaleza 370, via Petulo 19, decola da pista 10, a curva é a esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5575, cotejo. Autorizado Fortaleza 370, de Petulo 19, decola Momo, Froti, da pista 10, curva da esquerda, frequência 1208, aciona 5575. Correta, quando pronto, só me posicionamento no 02. Boa noite, 06, chame Recife, frequência 12685. 2685, Recife, boa noite, 06. Salvador, boa tarde, Oxanel 6210. 6210, Salvador, desça para 6000-1016, chegada a marca. 6000-1016, Mário 6210. Olha, Salvador, 35626, bom dia. Meia, controle, bom dia, vou para Bonf, chegada Bonf, pista 10.016. 5626, ciente. Do táxi, do arborização. Após o mesmo, coordenho com equipe de solo, livre, puxa, sinal no 10, chame táxi. Chegada pushback, acionamento após a passagem do Erba, ou por 9, com a minha coordenada. Para o taxão 3805, 188 a bordo, 350 alterno Galeão, tá? 3805. Via PA, Cássio, Índia e Alfa até o ponto zero da pista 10, conectando chama a torre, frequência 1986, ajusta 10 no 5, bom voo. 15 ajustado, táxi, pátio, Índia, Alfa, que espera 10, torre 18, 60, tá 3805. São Salvador, boa tarde, gol 1600. A informação é a Oscar, autorização para o aeroporto de Natal, é o 390. Nós temos a autorizada 37, copia? Afirmo. Autorizado 370, via Pazulu 10, decolar 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5556, cotejo. 5556? Afirmo. Autorizado para o aeroporto de Natal no nível 370, via Pazulu 10, decola da 10. No perfil da PUCA, transição ZIPA 1208 ao controle 5556 ao transponder, com 1600. Após decolagem, primeira curva esquerda. Afirmativo, com curva esquerda após a decolagem, 1600. Correto, 1600, condução de SAMI, posicionamento no 09. Chama lá. 86, até daqui a pouco. Velocidade 250. 250 é o que está mantendo agora, 6210. Muito bom. Identifique. Gente, identificado. 6320, tá visual. Uma passagem externa. 6320, check-train, livre pouso 10, ventando nave 0 graus, com 09, altímetro no 0 no 5. 1015, livre pouso, 320. 10, número 3 para pouso. 10, tipo 5595. Channel 41, livre LS. Obrigado, LF, 6145. Repetido, 595, retoração, esquerda, proa 020, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. 020, esquerda, limitado pelo localizador, descendo para 2000, trip 5595. Passa 10 mil a 40 milhas, desça para 4 mil. 4 mil. Oceano 210, desci até 5 mil. 5 mil, oceano 210. 600, instantinho só para iniciar o pulso. Nós temos a nave da companhia que vai me chamar para ataque dentro de instantes. Mas em coordenação com a equipe de solo, após eu mesmo iniciar o táxi e passar a sua retaguarda, está livre o posicionamento no 9, me chamando para o táxi. Afirmativo, em coordenação com o pessoal de solo, após a aeronave passar na nossa retaguarda, está livre o gol no 600. Solo, gol no 924, autorização para o táxi, seu meio de 1142, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador. Via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, quando então chama a torre, na frequência 1186, ajustado no 015, bom voo. Com um ajuste no 05, atualizado, Pátio, Índia, Alfa, ponto, espera, pronto, 1186, agora 924, com boa tarde. Oceano 41, duna localizador, reduz a check-train, chame a torre, 1986, Oceano 141. 1862 é torre 61 no contorno Boa. Boa. Solo 5-1 na livre direita, solo 1-2-1 decimal 9. Vamos lá, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, o Xanel 6141, passou a duna, estabilizado em 10-0. Boa tarde, 6141, vento 190 graus com 9-9, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guardando, 6141. A linha decola da 1-0, vento 90 graus com 9 nós. Iniciando K3800. Veio a 320, livra lá, suas coisas. Sucesso 6320, taxi a via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 320. Boa tarde, Golo 924, mantenha o ponto de espera. Tenho o ponto de espera, Golo 924. Chame no Travé de Vera Cruz. Sabe, tipo 5595. Sim, tinha aproximação para pouso, reduz o cheque do trem, chame a torre. 1186. 1186, 5595, bom dia. Boa. 329, puxa acionamento no portão 2. Estacionamento externo, 5595. Ou após iremos autorizar. A 3805, decolada 53, controle 120 decimal 8, bom voo. 308, obrigado, 3805. Oceano 3195, desça para 2000, livre LS. Manda boa tarde na 3805, transfere do Zanon 1300. 3805, este é o controle, contato radar. Teste, quando possível, dá um líder. Leda autorizado. Obrigado. Oceano 315, desça para 2000, livre LS. Oceano livre LS, o Oceano 6317. Com 1:00, 2 a bordo, 2:38, alterna Fortaleza. Antes da Juliette, 6320. Livre LS. 2000 livre LS, Oceano 6210. No 5, afirmativo, via Índia Alfa 118-6 no ponto espera, 1-6-0-0 da Gol. Oceaner 6320 era da passagem ao banho da Gol após o mesmo, prossegue Juliette para a área remota 1-3. Mas o Gol prossegue para o box 1-3, 6320. 3218 após a passagem do Gol pode iniciar? Afirmativo, após a passagem do Gol está autorizado, puxa acionamento no 2. 6141, solo 55, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, boa, Xanero 61, fechando. Passou externo, tipo 5595. 5595, vento 190 graus com 99, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5595. 600. Solo, passarinho do 2262, no pátio 3, pushback, acionamento. Confirmando. Passarinho do 2262. 2262 no pátio 3, livre, pulso, acionamento, chame táxi. Chama lá o táxi, 2262. Confirmando, pátio 1, ingressa Alfa, reporta antes da Juliette. Ingressa Alfa, vai reportar antes da Juliette, o Xanero 141. O Gol 1394, gate 5 para posicionamento. Salvador, copia o gol 1394. No 394, no 5, aguarde para iniciar o pushback. Nós temos um avião que ingressando e após o mesmo iremos autorizá-lo. Entende? 394. Por gentileza, pode mandar também aqui um operador de finger que não tem no gate 5. Tirei coordenada para infra-aero. Cinco, ventona 90 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso lá no 0. Pouso autorizado na 1 no 0, trip 5595. Bom, 924, decolada ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 9208, agora 924. 2 Salvador, 1600, boa tarde. Boa tarde, 1600, mantenha o ponto de espera. Espera. Salvador, Chinar 6315, VDF 90. Chinar 6315, Ventuno 80 graus com 9 no 9, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. 6315. Olha, qual tá a tua radar? 9147. Gol, pode iniciar o pushback, o avião já vem para a nossa posição, é isso? Não, negativo. Já está autorizado no 05, o avião que nós estávamos nos referindo era o que já tinha passado a sua retaguarda. Está livre no 5, o gol no 394. Chame táxi. O próximo avião que aqui está mantendo a posição na Juliette, esse sim vai para a sua posição. E Salvador. Boa tarde, Azul 41, Uno, odeio informação, passa, cara. Azul 41, nome é Salvador, desça para 4, corrija, 5 mil, ajuste no 095, chegada a Mari. 5 mil no 095, na Mari, Azul. China 6315, livre pouso não no 0, Vênus 180 graus com 09, altímetro no 095. Livre pouso no 0, China 6315. Observando a movimentação no passo, nós temos um passaredo que irá nos chamar para o táxi. Sim, a gente já está visual com o passaredo, signal para aquilo, de 5595. Assim que o Boeing da Gol liberar sua passagem, o senhor ingressa então via Juliette até o portão 05. Gente, aguardando a passagem e liberação do Boeing da Gol no 05. A gente está autorizado a prosseguir o táxi até lá. Obrigado, Chanel 6141. 6-Oceano-210, boa tarde. Ali, mantém 1 no 0. Ali, mantém 1 no 0, 1-6-0-0. Torre Salvador, boa tarde, Xanar 6210. Boa tarde, 6210, repartiu externo. Boa. Opa, 1-2-5-1, 1-2-5-1. Muito obrigado, amigão, boa semana. Boa. Para a direita, só 1-2-1, decimal 9. 3-2-9, tá na. Tenta movimentação e aguardando para prosseguir. Sente até a entrada do pátio, pátio 2262. Para o táxi, tá 3218, com 169 a bordo, alternando João Pessoa e 3 horas e 30. Conferiu o POB? 169. 169, copiado, prossegue via Índia e Alfa até o ponto de espera, conectando então uma torre no 186, ajuste no 015, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera, 186, até o modo mesmo. 0 graus, 4 nós. A linha decola, cabeceira 1-0, gol 1-6-0-0. 5, prossegue táxi Alfa, reportando, 3 Juliette. Porta da Visibet. Gente, operação visual 2016, chame Paripe, aqui no Romeo. Passador, 3218, próximo ponto de espera, pronto. Está 3218, mantém o ponto de espera, 3218. Pushback, acionamento, gol 1. 333, está no 03. Chinei 6210, livre pouso 910, vento 200 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, está 10, 6210. Volume 600, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, por favor. 394, POB de 179, autonomia de 330, alternando Campinas para o táxi. Índia é Alfa, até o ponto de espera, chama a torre na frequência 186, ajuste no 095. Índia Alfa, ponto de espera, 1286, estado 1015, 1394, boa. 2262, a Passaredo, segue então o Boeing, via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. O Boeing da Gol, Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, 2262. O Solo é o Chanel 6320. O Chanel 6320, prossiga. Tô parado aqui, não tem ninguém pra chamar. A coordenação da nossa empresa diz que o banco é o 4. A senhora falou que é o 13. E qual é o banco que a gente vai parar aqui? Ou então manda alguém aqui pra chamar a gente. Ok, foi nos coordenado o portão 103, o área remota 103. Mas a Infraero já ligou aqui pra gente, fazendo um novo posicionamento para o senhor. Por gentileza, mantenha a posição, estamos gerenciando na medida do possível a liberação do pátio para que o senhor possa prosseguir em sentido revés, 6320. A gente vai ter que voltar então, eu posso fazer o 180 aqui na posição? Pode já adiantar o 180, agora não para prosseguir. Obrigado. 1924, chame Recife 2085. 2685, 1924, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, é o TAM 3193, a informação Oscar. Salvador, boa tarde, Chanel 6210, de Bruna, se escuta. Chanel 6315, vai prosseguir via Juliette para o 06. 706, Salvador. Confirme quem chama o Sol, estou recebendo uma transmissão muito ruim. Papai, o Eco ou Oscar? Copiar autorização para BH. Eco Alfa Oscar, guarde cópia para BH. Tá dando cópia, Eco Alfa Oscar. São 393, aguarda no cópia, Galeão. Oscar. Falou, Chanel 6210, livrou, boa tarde. Boa tarde, Chanel 6210, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, para Juliette. Confirmando, são 393, aguarde cópia para Galeão. São 3193, aguarde cópia para o Galeão, 380. Guardando, São 3193. O Chanel 6320, solo voltando. Prossiga. Nós temos a aeronave da companhia que vai prosseguir para o 06, visual com a mesma. Apoiamos. Ok, então após a mesma, o seu prossegue via pátio até o 04. Afirma, após a lá da companhia, pátio 4, 6320. Quando 333, aguarde por gentileza mais alguns minutos, alguns segundos, confirmando, para iniciar o curso no 3. 8. 3218, deixa o controle, meu cordial, boa tarde, radar. 8. Nave 4, livre decolar, 10, vento 170 graus com 9 nós. Sete, eu decolagem 3-4.